No Brasil, o título com que a mãe de Jesus é mais amada, venerada e invocada é o de Nossa Senhora Aparecida. Com ele, o povo brasileiro singelamente reconhece a presença amorosa da Mãe Celeste no seu caminhar. É impressionante o número de romeiros que visitam o seu santuário em Aparecida do Norte, no estado de São Paulo. São incontáveis as ruas, praças, bairros, estabelecimentos comerciais, empresas, grupos, comunidades e paróquias que levam o nome da santa mais querida do Brasil. Muitos pais devotadamente acrescentam Aparecida ao nome de pelo menos uma de suas filhas. Enquanto em outros lugares, a devoção à Nossa Senhora teve início com os testemunhos de sua aparição a um ou mais videntes a quem ela transmitiu mensagens a serem divulgadas a todos, no Brasil foi diferente. Aqui, não foi a própria Virgem que apareceu em pessoa, mas sua presença foi claramente percebida graças à fé simples do povo por meio da pequenina imagem que, de forma inusitada, foi resgatada do fundo do rio pela rede de 3 pescadores. Contam os devotos que na segunda quinzena de outubro de 1717, a Câmara de Guaratinguetá incumbiu Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso de conseguirem os peixes para o grande banquete a ser servido ao governador de passagem por essa cidade. Eles foram descendo o rio Paraíba sem conseguir pescar peixe algum até chegarem a Porto Itaguaçu. A aflição foi tomando conta daqueles pobres trabalhadores já cansados. Foi então que João Alves, puxando a rede, para surpresa de todos, não encontrou peixes, mas sim uma enlameada imagem de santa, a qual faltava, no entanto, a cabeça. Apesar disso, ele deixou esse objeto na barca e todos lançaram novamente suas redes. Outra surpresa: nenhum peixe ainda, mas desta vez, a cabeça da mesma imagem veio na rede de João. Diante desse fato, por si só já extraordinário, aqueles homens de fé tão simples, mas carregados de confiança na bondade de Deus e na maternal presença da Virgem Santíssima junto a eles, viram nisso o sinal claro de que não lhes faltaria ajuda do céu naquele momento de grande necessidade. Reanimados, jogaram novamente as redes e o milagre aconteceu. Abundância de peixes. Como não agradecer a essa senhora que num momento oportuno se manifestou presente em meio às lutas da vida de seus filhos? A imagem foi levada para a casa de Felipe Pedroso e, ao limpá-la, descobriram que ela representava Nossa Senhora da Conceição. Nesta humilde casa, ela ficou durante 15 anos, o longo tempo em que esteve submersa na lama do rio e a fuligem das velas acendidas a seus pés a deixaram escurecida. Por isso, o povo brasileiro, de maioria negra e parda, logo a identificou como sua mãe celeste e passou a chamá-la de a Senhora Aparecida. Os testemunhos de graças e milagres alcançados por intercessão da santa também foram se multiplicando pelo país afora. Um deles narra a experiência de um escravo chamado Zacarias. Em 1850, ao passar acorrentado diante da igreja onde estava a imagem de Nossa Senhora Aparecida, ele pediu ao capataz que o conduzia a permissão para rezar um pouco. E lhe foi concedida. Enquanto rezava, milagrosamente suas correntes se soltaram. Diante desse milagre, Zacarias não pôde mais ser mantido como escravo e foi libertado. Tal testemunho se tornou extremamente significativo na devoção do povo negro. Bem cedo, o crescente aumento do número de devotos que vinham visitá-la levou a sucessivas construções de capelas maiores para abrigar tanta gente. Assim chegou-se em 1888 à igreja hoje chamada de Basílica Velha. O povoado que se formou em torno da igreja emancipou-se como município em 1928, com o nome de Aparecida. O Papa Pio IX, em 1930, proclamou rainha e padroeira do Brasil a Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Sua festa litúrgica foi fixada no dia 12 de outubro. A Basílica Nova, iniciada em 1955 e consagrada pelo Papa João Paulo II em 1980, 4 anos depois foi declarada Santuário Nacional pelos Bispos do Brasil. Maior templo mariano do mundo, ele quer favorecer aos peregrinos a melhor experiência de um encontro inesquecível com Deus por meio da Mãe Santíssima. Na espiritualidade católica, toda devoção aos santos e particularmente a Nossa Senhora tem como objetivo maior fazer com que os cristãos se aproximem sempre mais de Deus, introduzindo-os no mistério amoroso da Trindade. Aparecida, Senhora surgida nas águas escuras, no meio da lida de tantas procuras. Aparecida, enxuga o pranto de tantos irmãos. Repete o teu canto de libertação. Teu povo padece sonhando a mudança, de novo aparece para dar-lhe esperança. Ensina a nós todos as redes lançar, repete o milagre do multiplicar. Subiste da lama das lutas sem pares para a honra dourada dos nossos altares. Desce novamente as redes da vida do povo oprimido, Mãe Aparecida. Amém.